Bom, obviamente que, portanto, a Junta de Freguesia, portanto, não é de acordo, portanto, com o abate, portanto, total daqueles, portanto, daquelas árvores. São árvores que já têm, efetivamente, muitos anos. É certo que são árvores que portanto, que são pertença, portanto, e são da propriedade das estradas de Portugal, das infraestruturas de Portugal. E, obviamente, que a jurisdição, portanto, sobre essas árvores não é da Junta de Freguesia, portanto, nem tão pouco da Câmara Municipal, e, portanto, pertence, portanto, às infraestruturas de Portugal, portanto, às estradas de Portugal. Portanto, não teve qualquer conhecimento de que aquele corte iria acontecer? Não tenho, nem a Junta de Freguesia teve qualquer conhecimento, nem qualquer comunicação, ou eventualmente algum pedido de parecer, ou para emitir alguma opinião. Portanto, não fomos portanto, contactados pelas infraestruturas de Portugal, e, portanto, nesse sentido. Eles adjudicaram o corte daquelas árvores, portanto, nós não soubemos nada, fomos completamente alheios a isso, e de certa forma foi com alguma surpresa também que eu vi, portanto, a empresa, portanto, estar a cortar, portanto, aquelas árvores. Mas vai pedir, vai fazer, vai dirigir alguma comunicação às infraestruturas de Portugal? Vou fazer uma comunicação, aliás, era essa a minha intenção, portanto, fazer uma comunicação às infraestruturas de Portugal, que, assim, apesar daquelas árvores serem da propriedade deles, ser eles é que são os donos, no fundo, quer dizer, sentir um bocado também o sentido, portanto, das populações, porque realmente não aceitaram de bom grado, portanto, o abate daquelas árvores, porque são árvores já centenárias, têm muitos anos, portanto, sem pelo menos, portanto, as autarquias locais, e tanto quanto eu sei, a Câmara Municipal também não teve qualquer conhecimento, portanto, disto, acho que pelo menos uma comunicação prévia, acho que era o mínimo, não é? Mas, segundo o João Diniz, a Junta terá tido tempo de até poder travar o corte das árvores, uma vez que o corte não aconteceu todo no mesmo dia. Não, é verdade? Eu conta, portanto, eles estavam a bater as árvores já, quando dei conta. E, portanto, estive com a empresa, a quem é as infraestruturas de Portugal, portanto, adjudicaram o serviço. E aí é que eu tive conhecimento que eles estavam, portanto, ao serviço, portanto, a fazer aquele trabalho, estavam ao serviço das infraestruturas de Portugal. Pronto, mas eu não ia dar ordens, obviamente, ou portanto, à empresa que estava a fazer aquele serviço para pararem, não é? Logicamente. E agora vamos mostrar o desagrado, isso a Junta de Freguesia vai fazê-lo, portanto, já tinha ideia disso, nomeadamente, portanto, transmitir às infraestruturas de Portugal, portanto, o desagrado não só da Junta, porque acho que poderia ter havido uma comunicação prévia nesse sentido, e portanto, comunicar igualmente também o desagrado, portanto, da própria população, não é?